tem mais uma, moço. Eu só vou nesse racha, mas eu sei se for apostar da vida, mano. Eu só vou valendo a vida, que é pra não ter nem conversa, não. Quem perder, suicida na hora, na frente de todo mundo. Aê, Zé Barulhada! Pega a visão, que essa aqui foi feita pra você, Zé Barulhada. Respeita, atura ou furta, carretinha, mete a mala, chegou! Fala e não faz nada. Carretinha, mete a mala. Carretinha, mete a mala. Junto com a Power Song, dominando a parada. Carretinha, mete a mala. Carretinha, mete a mala. Junto com a Power Song, dominando a parada. Junto com a Power Song, dominando a parada. Vai, DJ Pablo MG. Vamos botar pra derreter.